vermes insolentes, vocês estão prestes a escutar o podcast da Nuno Batidão do Kawaii que reina eu desço. É bom prestarem atenção ou sofrerão a ira do príncipe da raça guerreira. Saudações, otakus e otomes do nosso Brasil. Estamos aqui começando o primeiro episódio do podcast oficial da No Batidão do Kawaii, o que reina é o Desu. Aqui quem vos fala é o Saitama, eu vou ser o host, né, desse primeiro episódio. E nesta nova empreitada na nossa querida página, eu trago aqui um dos membros da nossa equipe e tenho aqui comigo hoje Blake. É, eu achei essa hora que eu falo meu nome, né? Então. É. Ele já falou seu nome, pô. É, tá. Seu nome? Tá no identidade, né? Ah, tem que falar o nome da identidade, né? Do CPF lá. Não, também. Era pra você se apresentar. Número. Você já me apresentou, então. É Blake aqui, que eles vão me chamar, eu acho. Sei lá, cara, eu sou da página desde 2016, apesar de que agora eu não posso porra nenhum, então ninguém vai me conhecer. Mas é isso aí, cara. Agora temos aqui também o Mitosonic. E quem vos fala é o Mitosonic, conhecido como Onipresente. Em todas as páginas do Facebook, provavelmente eu administro até a página do Mark Zuckerberg. E é isso aí, vamos falar muita merda hoje, é nóis, caralho. Temos aqui o filho do Satã, Hellboy. E aí galera, sou eu aqui, filho do inferno, que chegou aqui pra mostrar o que é conteúdo de verdade. O Raimundo. E aí pessoal, dane-se o mundo que eu não me chamo Yusuke. Por fim não, o Luve também tá aqui. Opa, aqui é o Luve. Eu entrei aqui. Só tô aqui mesmo. Caralho. E por fim, mas não menos importante, o figurante. Então aqui até agora eu tô em pé. Tô em pé, mas os caras vão me chamar de figurante, então ninguém se importa. Caramba, véio, ele tem voz de cowboy, daqueles filmes dublados. Oh, peraí, eu tô figurante mesmo? Oh, yeah. Não, eu sou Michael Ross. Então, galera, nesse primeiro episódio aqui, nós não temos uma pauta definida, né? Justamente pra deixar meio aberto, pra gente conversar um pouco aqui e ver no que dá. Então, foi meio que decidido que a gente ia falar um pouco sobre nosso papel na página, sobre a página em si, e também escolher o nome do podcast, né? Porque até o momento o podcast não tem nome, já que a gente não conseguiu chegar a nenhum consenso. Então a gente vai meio que brincar com isso aqui e ver o que sai. Então aí, quem que quer começar a falar aí sobre o seu papel na página, como entrou na página e etc. Começa tu, não sei, que criou e tal. Fica... Na verdade, a minha ideia, né, pra essa página, ela não era bem pra ser uma página de memes e montagens, era pra ser uma daquelas páginas que você cria só com a intenção de ter um nome engraçado, assim, pra você ficar marcando na postagem dos outros, assim, depois, e ficar marcando as pessoas, por isso que ela tem um nome grande. Só que daí eu pensei assim, já que tem anime e funk no nome, né, dá pra entrar nesse negócio de ficar zoando o otaku, porque era, quando eu criei a página, acho que foi 2015, se não me engano, não lembro agora bem certo, ainda tava muito, aquele negócio de que otaku odiava funk, que ia botar o nome de todos os funkeiros no Death Note, ia botar o nome do Justin Bieber no Death Note. Então eu queria brincar com isso aí, fazer montagem pra ficar... Era como meio é pra ser uma página de hate, pra ficar enchendo o saco da galera e criando treta e confusão, só que daí eu vi que... Eu comecei até a fazer algumas montagens com funk, misturava funk e anime, pegava letra de funk e botava no contexto de anime, mas acabou evoluindo pra ser uma página mais de geral, assim, zoando todos os temas e gêneros e até que se transformou nessa bela bosta que é hoje em dia. E a escolha do meu nick foi porque eu gostava muito do Saitama, só isso, não tem nenhuma... Nada, nenhum motivo complexo e profundo. Também não é careca, não. Não, infelizmente não, e nem forte. Ainda né? Bem, ainda bem. É, isso é bom. Mas poderia ser. Não é o carecas que elas gostam mais? Será? Infelizmente. Onde dos careca come cu, come xereca. Nesse momento eu tô triste que o seu interno não tá aqui. Tô feliz. Infelizmente, Sumiterra está. Não, está é que em um lugar melhor. Porque ele acabou de comparecer hoje pra dar atenção aos réis mortais, né? Que compõem isso. Cara, mas. Nem pra dar uma explicação do daquele nick que eu tô me sentindo constrangido falando Sumiterra aqui. Até hoje ninguém sabe a origem. Sim. Será que ele foi? Provavelmente está escondido junto com a Arca da Aliança, né? E os restos da Arca de Noé também. Um dos maiores mistérios da humanidade. Eu tenho uma teoria que ele já morreu, por isso que veio. Pô, pra galera. Que aí a galera aí que tá pagando, esperando que alguém enterre ele. Nossa. Pra quem não sabe, ele é o alívio cômico da página. Ele é o Mineta. Caralho, saca ele é o Mineta da página. De Berserk? Então, ele é o Puck, só que o Puck é foda, ele não. Ele fez o upload da mente dele pra internet, por isso que ele não existe fora da internet. Olá, meu nome é Sumiter, eu teria 13 anos se tivesse vivo. Eita. Diga então como fiquei assim. Se há um outro alguém preso dentro de mim, estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei e só te vejo rir. Mas por que eu não sei? É, fica com medo. Tá na hora de você se apresentar. Essa é só a deixa. Fale aí um pouco sobre sua pessoa. Quem? Figurante. Ele é figurante não fala nada. É, pô. Ele é aquele cara que fica só fingindo que fala, sabe? Que ele tá lá atrás do cenário, fica articulando as mãos, assim, abrindo e fechando a boca, mas não tá falando nada. Ele é a árvore. Mano, eu sou. Não, mas aí, tamo aí, né? Eu entrei na página em 16 e tamo aí até hoje. Realmente, é isso, então. Então é isso. E é isso, então. Isso é uma boa apresentação, né? Sim, a gente tem que voltar pro segundo tempo e fazer o que o professor mandou aí e continuar aí com o gato todo, né? Como interessante também. Em busca dos três assim, pontos. A JBC é uma porcaria e tudo bem. E a Panini é muito boa. Tem mais Naruto pra voltar aí pro segundo tempo. Tá? Não, foi convocado. Então é isso. Vai voltar pro segundo tempo e. O seu nick. Jogar com Gar. Não, nick aí é porque o professor mandou aí na camisa, né? Esse número aí. Escolheu um nome, né? E escolhi esse, né? Porque o professor mandou e. Tô pro segundo tempo aí, tudo focado aí pra fazer o gol. Que porra! É isso aí. Muito tranquilo. Aproveitando a deixa aí que o figurante falou do Neymar de Naruto, eu queria me consagrar aqui que fui eu que criei essa coisa, essa lenda que é hoje. Caramba. Foi a única coisa que eu fiz útil pra página. do dia que eu criei, cara, eu não fazia a mínima ideia que ia chegar no patamar que virou hoje, que é um símbolo nacional, quase. Mestre de Sask, quem foi que criou? Cara, o Mestre de Sask, pra falar a verdade, não é canônico. Notícia bombástica! Kira Toriyama revela que Neymar de Naruto não é canônico. Não, na verdade, o mestre de Sasuke que não é. Assim como a Bruna Marquezine de Renata. Não, a Kira Toriyama ligou aqui pra mim, pô, na entrevista aqui. Primeira mão. Mandou já. Vou passar já pra casa do Okami, já tá tudo certo. Hein. Me mandou um MSN aqui, pô. Mandou um fax. Eu vi entrevista desde 1782. A gente já vai ter vídeo lá na casa do Kami. O Nelson Júnior vai falar assim: oi, eu não sou o Goku. E tá começando mais um Drops aqui na casa do Kami. E hoje no Drops, Neymar de Naruto não é canônico. É isso mesmo. Neymar de Naruto não foi criado pelo Akira Toriyama. Ei, nerd aprova. E aí, galera, tudo trans? Idiota. Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. Então vamos continuar, né? Eu acho que eu vou falar um pouco sobre o Mitosonic. Então, vamos lá. Mitosonic existe desde 2013. Eu posto merda desde 2013 na internet. Eu criei esse nick, porra, misturando mitos com Sonic. Uau! Eu ia morrer sem saber disso. Bomba! Toma em terra, agora que você precisa mais viver. Tipos das montagens. Quem estiver escutando e não for dessa época, por favor, vai tomar no cu. E é isso aí. Mitos das montagens, tinha o Sonic, o meme, no caso, como... como lá a figura lá de pós-perfil. E ficou. Aí eu começava a postar em página aleatória, fui dos olamentos. Todo aquelas imagens nada a ver com nada, porrada de... Aí eu tô aqui, mais de 16 páginas que eu já publiquei, e não sou tudo na vida, faço faculdade, e é isso aí, só não ganho dinheiro, mas tudo bem. Qual foi a melhor página que você já participou? Ei, nerd. Não, foi uma tal de batidão de Kawaii de Sul. Essa página é boa. Pensei que era... Não. Tem um cara lá que posta, é muito bom, né? Pensei que era a entrada famosa página Audácia do Pachorro. Então, a minha entrada... A boca, porra! Tá vendo o que eu tô falando? Minha entrada na página foi bem aleatória. Um tal de Rundário, vulgo Pedro Calhau, ele sempre falava, porra, entra na batidão, isso em 2015. Pô, tu vai gostar de lá, não sei o quê. Só que eu já não tava querendo postar nada. Eu lembro que eu fiz a sabonete aí, porque o Zuckerberg é o filho da puta e fica tirando os posts, que ele acha que é ofensivo. E, porra, vai tomar no cu. E aí eu aceitei do nada. Fiquei lá uns 3 meses sem postar nada relevante. Aí depois que eu comecei comecei a fazer os posts e ficar comentando. Aí todo dia, quase todo dia tinha post. Eu tô até hoje aqui, 2018, postando nessa merda. E é isso aí. Motivador. Então tenho algo a dizer e explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez. Para os manos daqui, para os manos de lá. De lá, eu curtia muito com One Piece e o Saitama fazia posts bem geniais com One Piece. Então ele sempre falava pra mim, aí ele me botou no grupo, e aí eu comecei a gostar. Aí tipo, como eu tava me envolvendo com anime, foi mais um fator pra eu começar a me envolver mais com os animes. Então eu comecei a fazer edições, porque eu gostava bastante mesmo. Eu só comecei a fazer edições, montagens por causa da página. Aí então, o Saitama falou que me colocaria, né? Aí levou um tempo, né? Mas aí depois eu descobri o Ângelo, né? Que me colocou lá. O meu nick? Tá. Simplesmente eu tava lendo Hellboy na época. E Ângelo, no caso, é o Mitossânio, pra quem não sabe. E com essa história a gente chega à conclusão que sempre são os amigos que apresentam drogas pra gente. Verdade, verdade. Crianças, não usem drogas. Façam pro Ed. Se for usar drogas, só façam isso acompanhado dos pais. E quem foi adotado, o órfão? Aí fuma perto das freiras. Do orfanato. Perto da polícia, né, no caso. Perto de alguém que tinha espírito de segurança. Do responsável, né? Tendo um responsável por perto, tudo bem. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Se o cara usar droga também, ele não seria irresponsável? Então... é um paradoxo. Bom, deixa eu me apresentar aqui então. Quem tá falando é o Luvi. Primeiramente eu vou falar como é que eu entrei na página. Eu apareci no grupo lá da página, no antigo grupo, né? Esse grupo agora. Eu postei lá, tava postando os memes. Aí o tal do Mitossânico, ele viu um post meu lá, não sei o que ele tinha visto. Aí ele foi trocar uma ideia comigo, ah, você desenha bem e tal, não quer fazer uma parada aí não com a página. Aí, beleza então. Aí ele me colocou lá na página, assim. Eu não tava postando, mas eu tava ali junto com o pessoal. Que era pra me fazer os desenhos do negócio lá. Que até hoje eu não fiz. Aí eu comecei a fazer meme e aí me colocaram como moderador também. Então, às vezes eu faço uns memes e posto. E meu nick é Luvi, que é a junção das primeiras sílabas do meu primeiro nome. Que é Lucas Vinícius. E a Vinícius com E mesmo, veio depois. Achei que era luva ainda. Boa, não. É só isso mesmo. Brasil, tem nada de importante. Nada de grandioso. Emocionante. Caralho, eu vou falar a minha aqui. Eu entrei na página em 2016. Na época não tinha nem grupo da página ainda, foi em julho mais ou menos. E, cara, eu sempre fui fã pra caralho da página. E eu acompanhava os posts e tal, e aí eu comecei a me inspirar e começava a fazer umas montagens e tal. Primeiro eu comecei fazendo com amigos meus, web, cosplay da vida. E aí depois eu comecei a fazer outros, postar em grupo mesmo, saca? Grupo de Facebook e aleatório, porque não tinha o grupo da página. E foi nisso que o Hazek me encontrou, que era um CDC da página, que hoje acho que nem tá mais na equipe. E, cara, e o engraçado é que o post que ele viu meu, não tinha nada a ver. Ele me adicionou e falou, perguntou se podia postar na página. Eu falei, pô, pode, só vamos pra caralho da página de vocês. E ele postou lá e eu continuei trocando ideia com ele. E aí eu postei um meme que era o do Gordo, olha como que é o nome dele, do Leandro Hassum. Justamente dele de hoje ainda. E eu postei num grupo, cara. Eu postei num grupo lá, alguém pegou e mandou pra página, sem dar os créditos. E a página postou. E pegou, tipo, acho que na época foi 5k de share, de compartilhamento. E na época era um número grande pra caralho pra página. E aí eu fui, peguei e mandei pro Zeke na hora. Falei assim, esse post aí foi eu que fiz e tal. Aí ele pegou, acho que ele falou que aceitava e me colocou na página. Foi isso, cara. Comprei pra caralho, desde lá, só que depois de 2016 umas tretas familiar, colégio e tal, e eu diminui bastante cada esses posts, mas tô falando pra cagar de equipe. Além disso, meu nick, o Blake, é por causa do comediante de Watchmen. Sei lá, cara, na época eu curti pra caralho e aquela coisa do... você tá na sala, é melhor... Porra, eu esqueci já a frase, mas tudo na vida é uma piada. Cara, tinha uma frase bonita aqui, eu tava no script, eu esqueci, mas sim, tudo na vida é uma piada, na época eu levava isso bem a sério. Uma coisa que eu ficava assim bem... Hoje eu nem... Sei lá, cara, não vejo nem importância colocar uma frase, mas enfim, Blake ficou pra isso desde 2016. Sim, eu vou ir pra caralho disso. História sem graça, fica assim. Foi uma grande coincidência, porque eu postei o meme na página, e logo em seguida, acho que você mandou outra coisa, e daí eu acabei te chamando pra entrar na página e descobri que o meme que eu tinha postado era seu. Que na verdade eu achava que era de outro cara, mas era seu. É, tudo meio que... O destino estava preparando tudo. Enchi o saco pro caralho que já, Raimundo. Fala a sua aí. Oh, beleza. Olá, meu nome é Raimundo. Eu tô sem beber há um mês, por exemplo. Sei lá. Bom, eu conheci a página por causa de outras páginas. Conheci a página por causa da DCLândia. E na época que eu conheci a DCLândia, eu conheci um monte de página desse gênero também, né? O próprio Batidão, o Brizola Memes, o Memes Feios. Aí eu gostei bastante da página e comecei a postar muito meme lá no grupo, com a ilusão de ser chamado um dia, né? Assim como tem muita gente aí no grupo que fica, vive postando meme achando que um dia alguém vai chamar, só que não vai. A não ser se tiver 300 mil likes. É, por aí, né? É, pessoal, vai curtindo a página aí. Ou se dormir com alguns ADMs, né? Que foi o meu caso. Eu estou soltando. Dá um dinheiro pra gente também. Sim, sim. Isso. Você precisa. Vai ter que subornar muita gente pra entrar aqui, cara. É foda. Vai ter que dormir com a equipe inteira. Exato. É, não esqueçou me ter aí, que ele não gosta. É, ele não. Ele não gosta. Por falar que o HLC é só dar um saco de pão pra ele que ele aceita subando já. Não, pão quem gosta é o finado HLC. Ele gosta de inventar palavra também. Ele gosta de pipoca, né? Essa é pipoca. Aí, chama... Aí, quem estiver ouvindo é de Minas Gerais. Por favor, se você fala Doritos de pipoca, vai tomar no cu. Obrigado. Então. Porque esse Somintern chama Doritos de pipoca, chama Fandango de pipoca, Cheetos de pipoca, pipoca de pipoca e Neymar de pipoca. Pipoca fag. Continuando, posso prosseguir aqui? Não. Não? Ah, tá. Então, como eu disse, aí... Ah, o meu nick também, né, porra? O meu nick é por causa da... É só da frase do Yusuke mesmo, dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo. E por causa do... A frase é do Karl Marx? É verdade, então. do El Shaolin também, que o brasileiro era Raimundo. Eu fui o último a apresentar. Foi todo mundo? Não, sim. Foi o último. Tá faltando o Gabi. Não. Foda-se. Rapaz, o interno está entre nós. Só ressaltando que o Sumiter pediu pra não zoar ele, viu? Enquanto ele estivesse aqui na call. Não, é verdade, ainda bem que ninguém tá zoando. É, mas ele então, tá dando hentai. Já que todo mundo se apresenta. Também que ele tá na call, né? Tem que respeitar os momentos, ele tá vendo hentai. Mas já que todo mundo já se apresentou mesmo, todo mundo já sabe como é que se escolhe um nome, um nick, então acho que a gente devia seguir o mesmo caminho e conseguir achar um nome pro podcast. Então o nome do podcast é... Sei lá, cara. Batidão do Kawaii Enel Dezu Podcast. Pra mim tá ótimo. Seja feliz ou morra tentando. Seja feliz ou morra escutando. Eu tinha sugerido no chat, só me escuta. Em homenagem ao protagonista da página. Só me escuta. Agora que entendi. Ah, pode ser. Talf Podcast América Memes, 300 mil K na reserva. Sandos Animes Podcast. Isso. Eu senti essa. Ah, vocês sentiram, né? Mas eu tinha gostado do NBcast. Também gostei desse. Na verdade, eu gostei de qualquer. Não é NBKcast? Não, é NBcast. Mas você colocou K lá quando você escreveu, justamente. O que significa mas o E? Eu escrevi errado. Então, a sigla quer dizer No Batidão Cast. É, No Batidão Cast. A maioria dos pessoal chama a página de Batidão mesmo. O Neymar Neymar de Narucast. Parece o nome de comida baiana. E eu acho no fubia. Então coloca Lebres de Noronha. Lebres de Noronha? Lebres de Noronha Cast. Severino do Zorra. Eu sou a favor de Lebres de Noronha. Eu sei que a gente não pode usar porque já usaram, mas teve um podcast que eu achei que foi um nome muito bom, que é lá do canal Carne Moída. É Bocast. Bocast. É, vamos para as perguntas, né? Porque... Foda, eu sabia que a gente não ia conseguir chegar no acordo. Não, calma. O bagulho tá fraco. Nossa, aqui. Tá todo mundo animado. Dando sugestão, depois a gente faz uma votação. Eu tô imaginando um cara dormindo ouvindo isso aqui. Carol FM, Carolcast. Também. Kentai da Carolcast. Opa, aí sim, é isso aí. Kentai. É só o som do Kentai. Ouça até o final e veja a descrição de como é o corpo da Carol. Nua. Tem que colocar um novo. De novo. Fancast. Anime Fancast. Anime Fancast. Tem uma ideia aqui, fazer um podcast em homenagem ao Pikachu. O Pikacast. Pica no Ash. Em homenagem a Twelves. Dragoncast. Cast de Cornô. Cast de Cornô. Muito bom. Se a gente fosse da Lebres, não pode falar de Konoha, não. Konoha tá privatizado também. Os moleques é liso, Cash. NBKRDFM. Como se fosse uma rádio. Quem fala isso, cara? Eu acho que não precisa ter Cash no meio. Pô, mas vocês não acham que Cash é mais chamativo que FM? Não. Eu acho que podia ser foi porque. Eu acho o FM mais da hora que Cash. Eu sempre quis ter uma rádio. A gente pode entrar com a parceria com a Rádio Tupi. Rádio Tupi? Rádio Goia? A gente pode chamar o Marlon. Que Marlon? Quem é Marlon? Realmente, o Marlon ele é radialista. Caraca, agora todo mundo esquece, né? Seus bosta. A gente podia chamar o Luigi também. O cara dos Minions. Velho. Eu estou tomando isso para minha ejaculação precoce. Esse é o cara dos Minions. A gente podia chamar o Luigi também. O Toquinho. Vocês não vão perguntar quem é o Luigi? Não, mano. É aquele que te pula atrás do armário. Nossa. Inesperada, né? Obrigado. Esperado. Que é o Guiria continuar ouvindo aí. Caralho, eu tô... Não esperava por essa não, porque ele comeu foi sem botão. E o Mário? Conhece o Mário? Aquele que me comeu. Caralho, mano. A que ponto está caminhando esse podcast? Vou ter que cortar 80% do que foi falado. Não, eu acho esse nome bom. A que ponto está caminhando esse podcast? Perfeito, cara. Caralho, eu gostei mesmo, cara. Está registrado, então. Está registrado. A que ponto? Como é que é o nome? A que ponto? Está caminhando esse podcast. É difícil, então, muito grande esse nome. Ah, não, não, ponto não, vai não. Chegar esse PC mim, ótimo, podcast. Mano, eu tô imaginando. Assim... O perfeito, cara. APCcast. A que ponto está caminhando esse podcast? Muito boa. Cara, gostei. É a minha alma do podcast, né? Porque ele não tem Não tem rumo, cara. Exato. Caraca. Vocês conhecem o Saitama? O Saitama. Aquele que te bate na pança. Cara. Tá, eu vou escolher uma pergunta aqui. E... que vai ser a mais emblemática desse podcast. Deixa eu só achar aqui. É... aqui, ó. Essa é uma pergunta... de todas as perguntas que foram feitas, acho que essa é a que mais... é a mais relevante, ó. Se você deita na cama com sono e rola duas vezes pro lado esquerdo, uma pro direito, depois rola de novo pro outro lado. De quando lê, cara. Lado... calma, ah, aí, Saitama. Deixa quieto, cara, eu não consigo ler isso, eu não tenho a mentalidade pra isso. Caralho. Cara. É, lê aí. Para de rir, Alex. Deixa alguém com maturidade ler então, porra. Não, deixa eu escolher outra pergunta aqui. Eu preciso de... oh, quando o ônibus está lotado e entra um velho, vocês liberam seu assento? Essa pergunta foi feita pelo Lucas Menezes. Uma vez eu dei assento, mas ela não pegou. Simplesmente fiquei em pé, por causa que eu fiquei com vergonha depois de sentar de volta. Então, cara, comigo também aconteceu algo parecido. Mano, tinha uma senhora de idade lá em pé, aí eu fiquei em pé pra ela sentar. Eu fiquei falando, ah, senta, moça. Ela, não, pode sentar. Eu fiquei, senta, moça. Não, pode sentar, senta. Aí uma pessoa no auge dos seus 20 anos sentou. Comigo aconteceu uma coisa parecida também. Puxou ela já na porta. Tô sentado. Nossa, e tem lugar do lado. Só, foda, hein? Só que ninguém queria sentar do lado. Eu não gosto de liberar assento pra idoso, não, mas eu faço isso por educação. Eu simplesmente saio e vou. Será que tem uma escala de prioridade? Aqui no Rio de Janeiro, como tá lotado. Aqui sempre tá lotado, eu nunca sempre mesmo, nos ônibus, então. Se foda. Ah, então vocês têm que deixar, né? Mas será que tem uma escala de prioridade, assim? Pergunto se, por exemplo, se entrar num ônibus uma criança idosa e uma idosa grávida, quem que merece o assento? É, eles vão programa no latim. Eu chutaria uma criança idosa. Daria a idosa grávida, porque a idosa grávida é idosa e tem uma criança dentro dela. Realmente, aí, ó. E a criança dentro dela tá idosa? É, ela pode ser idosa. Depende quando os peixes. Mas o assento é pro idoso, né? Pra criança que tá dentro dela. Até então o certo seria o idoso sentar e a criança ficar de pé. E se a criança que tiver dentro da criança for uma criança cadeirante? Oh. Libera o lugar pra criança cadeirante que tá dentro da criança e deixa essa criança em pé, porque dela merece menos. André Luiz Martins Bezerra perguntou: macaco tem pé de mão? Então, eu acho que ele tem um pé. Será que o macaco ele bate punheta com o pé, então? Eu acho que é com o rabo. Victor Matheus perguntou: tá virando crime esse otaku? Sim. Pra caramba. Já comecei a sofrer esse preconceito. Eu sou a favor de multa de... é inafiançável. R$ 200 pra cada criança, pra cada otaquice. É inafiançável. É, eu mereço perpétua. É crime ler mangás em lugares públicos. O que você faria se seu filho admitisse que é um otaku? Sobre o cemitério, ele é otaku, ele tem tipo, sei lá, 752 anos. Só bicada no dente. Bom, se meu filho falasse isso pra mim, eu ia chorar. Porque eu também sou... Chora de felicidade? Não, de tristeza mesmo. Mas se o pai também for otaku? Aí o pai... Não, aí... Não, pra começar, não tem como. Isso aí já é um paradoxo, porque se ele é otaku, ele não vai ser pai. Faz sentido. Realmente. Acho que tá bom de encerrar já. Sonic. Como é que você tornou... Como é que você se tornou Jojo Fag? Jojo vai tomar no teu cu, filha da puta. Jojo, caralho. Chupi. Por que o Jojo Feg é bravo, velho? Pistolou. Victoria Sonic. É isso, então, que galera. Jojo Feg vê 2000 Sonic na moto. Vamos encerrar por aqui esse podcast, né? Até porque, como diria o nome que a gente escolheu, né? Já caminhou pra um rumo aí que... ninguém mais sabe o que está acontecendo. Quais são suas considerações finais, meus amigos? Bom, a minha consideração final é que eu acho que a gente tem que dar prioridade para crianças idosas com cadeirantes na barriga. Minhas considerações finais é que o Sumiterre tem que sair da página. Só isso mesmo. As minhas considerações finais é que num sábado, no sexta, 31 de março, um comediante morreu de sono em Goiânia e Goiás. Caralho, já começou o tiroteio aqui, maluco. Fudeu. As considerações finais foram que a gente fez um bom jogo aí, a gente conseguiu virar aí o placar, e a gente fez o programa todo aí, então provavelmente o passo foi muito bom, conseguiu manter o foco aí, fé em Deus, e é isso, e foi o final. Lembrando que quem escutou o podcast até o final e comentar lá no post, qual que pode ser a palavra-chave? Diga uma palavra-chave. Sominterre, você vai ser mais criativo da página. Só me escuta. Comente Sominterre na publicação do podcast e você vai ter acesso inclusive ao hentai da Carol Chan. Isso. Beleza? É isso, pessoal. É isso aí. Boa. Bom sono a todos. Acabou, cara. Acabou. Acabou. Canonjo doteiro, carega o doteiro, minação doteiro, tá no shimidaro, e não gaku e maki koeru yo. Meshi anata ga tanoshii dattara ishita made de minação minagara isshou ni odotte. Ela desce que desce, quebra de ladinho. Ela desce que desce, ela desce que desce, depois quebra de ladinho. Moshi anata gata no shi datara ishita made de minasan o minagara isshou ni odotte. Moshi anata ga tanoshii datara ishita made de minasan o minagara isshou ni odotte. Kanojo doteru, kare ga odoteru, minasan odoteru, tanoshimi daro, hinan gaku ima kikoeru yo. Ela desce que desce, quebra de ladinho. Ela desce que desce, ela desce que desce, depois quebra de ladinho. Moshi anata gata no shi datara ishita made de minasan o minagara isshou ni odotte. Moshi anata gata no shi datara ishita made de minasan o minagara isshou ni odotte. Kanojo doteru, kare ga odoteru, minasan odoteru, tanoshimi daro, hinan gaku ima kikoeru yo. Kanojo doteru, kare ga odoteru, minasan odoteru, tanoshimi daro, hinan gaku ima kikoeru yo. Tá, é, vamos, vou começar aí já? Não. Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Paradinha, Alec. É só isso? É só isso? Para de ir, Alex. Eu não tô nem aí. Qual o nome disso aqui? Pino, explique. Me dá isso aqui, anda. Não, porque na minha infância, a gente brincava pião, brincava de bolinha de gude, brincava de pula corda, pula... Eu te dou um maço de cigarro se você enterrar mais alto.